Os teus olhos não brilham e não sabes voar, mas fazes-nos rir sem parar. Ei, ei, o grande Valentim. Ter rugido pode não ser o maior, mas na pista de dança não há o melhor. O grande Valentim. Valentim, és engraçado sim, corajoso e inesquecível. Para dragão tu és tão incrível. Valentim.